necessários para aluno de educação à distância. Disciplina para cumprir os prazos estabelecidos pelo tutor, pelo curso e por ele mesmo. Iniciativa para estudar por conta própria e para tirar dúvidas. Acesso à internet, se necessário. Organização pessoal para manter rotinas de estudo, horário e contornar contratempos. Responsabilidade para estudar de forma independente, porém conhecendo seu próprio ritmo e limites. Habilidade e disposição para utilizar os materiais necessários para o curso. Saber trabalhar em equipe. Buscar dentro de si a motivação necessária para a realização do curso. Ser o mais flexível em horários de estudo que se puder. Curiosidade para ir passos além do mínimo exigido pelo curso e para solucionar dúvidas. Objetividade na comunicação. Persistência para continuar a estudar mesmo após a conclusão do curso e ter prazer em estudar.